within. The rhythm is magic. The rhythm is gay. Every heartbeat is a miracle. Simply breathing out and breathing in. Every planet in the system, every distant star, dances still amongst the rhythm, beating for all eternity. Oh, rhythm is magic. Feel it in your soul. Rhythm is the power of creation in every living thing. The force within. The rhythm is magic. The rhythm is good. The rhythm is magic. Feel it in your soul. Rhythm is the power of creation in every living thing. The force within. The rhythm is magic. The rhythm is good. Mixada pelo DJ Marcante. Oh, Smash House. I don't miss you, just who you used to be. And you don't ring true, so please stop calling me. You're a love who's a ten a penny. You're dropping clues like you've got any. You've got to choose, there's been so many. Oh, I love you, baby. Boys junto com Robbie Williams da X Madonna. Queen, I Want You Break Free. Total Africa, Marie Claire Dubaldo. The Rhythm is Magic. Começamos o programa de hoje com Everything But The Girl, é o famoso Everything Bodegão Missing. Bom, só foi o primeiro bloco, tá? O segundo tá maneiraço. Se eu fosse você, eu não sairia daí de forma, jeito, maneira nenhuma. Você está ouvindo Flash House. 6:35. Rio Sul Rádio Serviço. No trânsito, a convivência entre motoristas e motociclistas acontece o tempo inteiro. Por isso, o respeito que um tem que ter pelo outro precisa sempre ser preservado. Quem dirige precisa proteger quem pilota, porque a moto é um veículo mais vulnerável. E para evitar acidentes, motoristas e motociclistas devem dar seta ao fazer uma manobra e manter total atenção ao que acontece na via, seja na sua frente, atrás ou ao seu redor. No trânsito, o maior protege o menor. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Albânia. Armênia. De todo mundo para todo mundo. Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. General Bass. lançada pelo DJ Marcandi. When you fall in a deep sleep, let me be the one that you see. Make your dreams pleasant things, thoughts of love as angels sing. Make you see a clear blue day, watch the sun shine. I'll wait as I hold you near. Make you feel no signs of fear, but only treasure the pleasure when we are together. No, we'll never be apart, but share one heart. I wanna be your guiding light, be the one you feel is right. When you give your all, girl, I'll be the one to call.

house. Thank you. 1414, Don't Leave Me, DJ Lhasa, Heaven is a Place on Earth, DJ Bobo, Love is All Around, Odyssey, Move Your Body, BG, The Prince of Rap, The Color of My Dreams. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje, que fica por aqui com General Bass, I See You. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais músicas velhinhas, mixadinhas e gostosinhas aqui pela Rio Sul Rádio, no sabadão a partir das 18 horas. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Rio Sul. 7:07. E você que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Consertos de computadores e notebooks, formatações, instalações e sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, Informática. Telefone 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, Informática. Telefone 98-148-1193. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas. Boa noite. Tell me, am I ever gonna feel again? Tell me, am I ever gonna heal again? Got a shot glass full of tears. Drink, drink, drink, say cheers. I got all these diamonds running down my face. And I ain't letting any of them go. Shot glass full of tears. Treat it like for the party, for the time in the body. She got some dangerous hobbies, like chasing after the sun and making me fall in love till I'm sick to my stomach. Until I throw back a dozen, until I'm driving 100 with my hands off the wheel just to see how I feel. Tell me, am I ever gonna feel again? Tell me, am I ever gonna heal again? Got a shot glass full of tears. Drink, drink, drink, say cheers. I got all these diamonds running down my face. And I ain't letting any of them go to waste. Got a shot glass full of tears. Drink, drink, drink, say cheers. Oh, oh, oh. Drink, drink, drink, say cheers. Swallow this emotion, a bottle. There's something strong for the sorrow, something strong for the pain, so I can wash it away. I was cold, I'm freezing, stuck in a permanent season. And we both know you're the reason. I'm not the same as before, I don't feel anymore. Your radio. your soul. Your soul. Rio Sul Radio. Rio Sul Radio. Thank you. places we felt alive. So we take the detour along the ocean drive. Press pause and breathe in. Exhale out the little fears we've been holding in. It's the only way we'll get by. For a moment of peace, finally free from all my anxiety. Press pause, breathe in. Exhale all the little fears we've been holding in. It's the only way we'll get we'll be right back. strange the feeling in your soul when love invades your very being. Another me or so I'm told, and life takes on another me. Serviço. Os músculos nos mantêm vivos, nos permitem respirar e abrir os olhos, nos levantam para alcançarmos o que tanto desejamos e para ajudar. Para ajudar precisamos de um só, do coração. A APADEF precisa da sua ajuda. Informe-se através do telefone 24-3346-4025 ou através do site apadef.org.br. APADEF, juntos pela força do coração. Boa noite. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. There's blood on the side of the mountain. It's writing all over the wall. Shadows of us are still dancing in every room and every hall. There's snow falling over the city. You thought that it would wash away the bitter taste of my fury and all of the messes you made. Yeah, you think that you got away, but I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. The months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. No, you can't catch me now. Bet you thought I'd never do it, thought it'd go over my head. Bet you figured I'd pass with the winter, be something easy to forget.

Rádio. It's all over the news, yeah, it's on TV. People in the streets tell me what you see. Like, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. I read the signs 99%. In the blink of an eye, the money's all spent. Like, whoa, oh, oh, oh, whoa, oh, oh. I see faces through the windows, under doorways. They are waiting, waiting. Time I gotta wonder, tell me porta, guardo os meus sapatos na gaveta do armário, coloco minhas roupas na estante da sala, vejo muitos livros e a geladeira conserva o sabor das refeições. Minha casa é meu reino. Mas eu preciso de outros sapatos, de outras roupas, outros temperos para formar minhas ideias e meus sentimentos. Eu sou a soma de tudo que vejo e minha casa é um espelho onde à noite eu me deito e sonho com as coisas mais loucas. Porque é porque trago tudo de fora, violência e dúvida, dinheiro e fé. Trago a imagem de todas as ruas, sei quem é e que provavelmente eu não vou mais ver, mas mesmo assim ela sorriu pra mim, ela sorriu e ficou na minha casa, que é meu reino. transient stride. Sounds like good advice, but there's nowhere